Bem, amigos do Hat-Trick Brasileiro, salve, salve. Tirem as crianças da sala. Acerte o seu aí que eu arredondo o meu aqui, porque vão se abrir as cortinas para começar o espetáculo no episódio número 14 do Plantão do Randão. Eu sou o Vitor Araújo do Nirim Majets e não pude ligar o ventilador por causa da gravação. Tá um inferno! Socorro! Nem fala, a gente aqui em São Paulo tá passando um calor hoje que, pelo amor de Deus, né? Aqui é Bruno Sauro do Sauros FC, junto aí com o Vitor mais uma vez para abrir o nosso episódio 14. Porra, Vitor, 14 do episódio tá bastante já, hein? Que beleza. É, fazendo história. Mas você falou do calor pela madrugada, você imagina, com uma kitnet pequenininha, ventilador desligado, janelas fechadas. Ah, meu Deus do céu. Ah, se você... Eu vou dormir pelado por aqui. Que? Muita informação! Muita informação! Que coisa! A gente volta daqui a pouquinho pra ler as mensagens. Antes da gente ler as mensagens, você tem algum recado, Bruno? Ah, eu queria conversar uma coisa com você aqui, Vitor, que queria saber se é só impressão minha, se não é. Ontem eu tava lá na casa da minha namorada e eu tava explicando como é que funciona o Hat-Trick pra ela, né, mostrando meus jogadores, os atributos e tudo mais. E aí, sem querer, eu tava mostrando um jogador meu, um dos meus atacantes aqui, Arik Avimor, israelense de 18 anos, tal, finalização formidável, bola parada formidável, tudo mais. E aí eu tava reparando que esse jogador, nos últimos 3 jogos, ele marcou 3 hat-tricks. E eu achei isso curioso, porque ele é um dos caras que mais faz gol na história da minha equipe. Eu acho que ele é o cara que... o artilheiro desde que começou o Sauros FC. E eu queria saber, porque assim, eu lembro de outro dia ter lido aí, acho que foi o Baião que falou, se eu não me engano, que ele tem a impressão também de que os jogadores dele que tem mais bola parada são aqueles que fazem mais gol, e não é gol de bola parada. Tem vários gols mesmo desses 3 hat-tricks que o meu jogador fez, acho que um só deles foi de bola parada, um dos gols só. Eu queria saber se tem essa mesma impressão que eu tenho, que os seus jogadores com melhor quantidade aí de bola parada também fazem mais gols pelo seu time. Olha, não é meu caso, porque o meu principal, assim, eu tenho um atacante com relativa bola parada, assim, tanto que ele é o segundo melhor do time. O melhor do time em bola parada é um zagueiro. Então eu não noto tanto, eu não notei esse efeito, mesmo porque esse atacante, ele, com as minhas contratações recentes aí de atacantes, ele ficou na reserva, né? E isso somado a ele não tá com uma forma muito boa, ele acaba não jogando, quer dizer, ele acaba não jogando em campeonato, né? Não jogando na liga, né? Então quer dizer que a hipótese que você quer testar, né? Você notou isso com atacantes especificamente? Notei. Se eu não me engano, o próprio Baião tinha falado que era um atacante dele, se eu não me engano, que também tinha bola parada alta e que fazia muitos gols. O meu atacante, que tem bola parada, também faz muitos gols. Então não sei se é só coincidência dos atacantes com bola parada fazerem mais gols do que o normal. Porque eu já tive atacantes melhores do que ele e não fizeram tantos gols assim. Mas esse que tem bola parada faz bastante gol. Só uma curiosidade aí, então, se algum ouvinte também tiver essa mesma impressão, postar lá nos comentários. É, então a hipótese é: será que bola parada também afeta indiretamente como uma secundária de finalização fora dos eventos de bola parada? Então essa é a hipótese que a gente quer aí verificar. Né? Exatamente, isso aí. Então vamos às mensagens, né? O pessoal em geral gostou da participação e da edição que o Arthur fez na edição passada. Inclusive, eu acabei de pagar para ele o supporter que eu havia prometido. Tá pago. E sentiram sua falta, hein, Bruno? Você está arrasando corações. Que beleza, pelo menos alguma coisa. Enfim, né, o Samurai, da oitava 13-10, né, riu muito quando ouviu Take On Me, What A Wonderful World, né, ele até fez uma gracinha, primeira vez que tem músicas decentes. Eu curti os últimos episódios e este também. É sério, eu reforço, as músicas desse foram bem melhores. Eu tenho a mania de, quando eu edito, eu, por exemplo, pegar um álbum inteiro, pra não ter muito trabalho, e colocar esse álbum inteiro como trilha sonora, né? O Arthur fez uma variação mais interessante. Já o moderador Amadeu, do Bira Campinense, da quarta 22, riu muito com ele que conhece mais o Arthur, né? Ah, você participando do podcast agora, já gostava de ouvir, agora que paga o mesmo pra ouvir esse trem, né? Ele comentando com o Arthur. E você engatou uma conversa com o HGL9, do Flamengo do Arpoador, do Campeonato Brasileiro, né? Que começou o papo. Brunossauro perdeu o bonde esta semana, né? Lembre aí você, Brunossauro, da sua justiça justificativa. Pois é, justo essa semana, até comentei com ele, né? Pô, sacanagem minha. Justo a semana que o gigante Flamengo do Arpoador assume a ponta do campeonato e deixa o CB mais disputado do que nunca, eu não tive tempo de gravar. Mas isso... semana passada foi bem complicada mesmo, eu acabei não arrumando tempo nenhum pra gravar, assim. Né? Priorize as prioridades, né? Cuidar da namorada, viajou. É, acabou, era a semana do aniversário da minha namorada, cada dia eu preparei uma surpresa pra ela, fiz uma coisa bem legal. Você levou ela no estádio, foi isso? Um dos presentes foi. Levei ela no estádio, levei ela pra assistir a Bela e a Fera, que ela gostava. Levei nos lugares que eu não vou comentar publicamente aqui também, né? Tá. Muita informação. Enfim, né? A gente meio que cobrou, entre aspas, né? No Mano Matheus, ele tá mais presente. Ele vai chegar mais tarde pra falar da seleção brasileira, né? Ele comentou. Pro próximo podcast, com certeza, fiquei sabendo que ele tá assistindo novela já. É, isso vazou. Pro próximo podcast, com certeza, farei força pra participar e será, no mínimo, eu, você, o Vitor e o... não vou completar, Dudu, né? Ele já instalou a parada lá, né? A parada deve ser o Skype. Provavelmente. O Game Master Darth Vader do Corococó, da Quinta 148, fez um comentário mais longo aí sobre podcast, né? Ele falou assim, te falar que nunca gostei muito de podcast não, e até tava me forçando a não gostar, pois já estou com muitos vícios, mas acabei não resistindo e assisti não. Escutei os seus, acho que seus últimos 4, 5 podcasts, achei muito massa, muito bem feito, engraçado e tal. Ganhou mais um ouvinte. Parabéns aí pra ti, equipe que te ajuda. Continua nessa que tá no caminho certo. Pra quem sabe cada vez ter mais podcast, falar de outros fóruns e tal. Quero te matar com mais trabalho, né? PS, quanto ao Copa do Brasil, podia falar não só das zebras, mas dos clássicos, quando usuários mais famosos se enfrentam. Por exemplo, eu enfrentei o Coutinho semana retrasada e agora tô pegando o Alligator e já vi outros tantos exemplos de jogos assim nesta temporada. E agora cada vez mais vamos ter esses clássicos. Abraços. Olha, infelizmente não dá tempo. O que eu consigo ver da Copa do Brasil são exatamente as zebras do que acontece aí, principalmente com os times do Campeonato Brasileiro ou alguma outra zebra mais relevante. Aliás, muitas zebras na rodada passada, a gente vai comentar. Bom, como a gente tá esperando o Mano Matheus, a gente vai voltar no próximo bloco para falar da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Festival de zebras na Copa do Brasil. Blitz, Aquarius, Gretchen e Demolidor estão fora. É, quem diria, hein, Vitor? 4 dos mais fortes times do Brasil inteiro fora de uma tacada só. E cada vez mais a gente se preocupa com o R. Diniz. Reage, Gretchen, reage! Vai cair! Tá em queda brusca cada vez mais aí. Tá agora na zona de rebaixamento direto do Campeonato Brasileiro. Vixe Maria. Bom, vamos comentar todas essas zebras rapidamente. O Bang Bros Team, da Quinta 234, derrotou o Blitz por 4-3. Foi um jogo emocionante. O Blitz abriu 2-0, o Bang empatou, o Blitz fez 3-2 em seguida, mas o Bang foi atrás da virada. E como é que será que isso aconteceu? Bom, o Blitz dominou o meio campo e a posse por uma boa margem, 68% de posse, aliás. Só que ele vinha num 3-5-2 com uma defesa muito fraca. Muito fraca. Enquanto o Bang Bros veio com uma muito forte. Eu não lembro agora se o Bang Bros estava de 4-5-1. Acho que estava 4-4-2. Infelizmente eu não... 4-4-2, é isso aí, tô confirmando aqui. 4-4-2. O jogo acabou sendo aberto, mas, pelos números dos setores, o ataque do Bang furou muito a defesa do Blitz. E o ataque do Blitz fez muito pouco contra uma defesa muito grande do Bang. Méritos para o Bang, que já tinha na rodada passada jogo difícil, vencido o jogo difícil contra o Pé de Foca. Agora, depois de eliminar o Blitz, é claro, vai pegar o goleiro. Será que ele ainda tem gás para aprontar alguma coisa? Contra o Gustavo Guerra, acho que deve ter acabado os mortes dele já. E o que eu vi aqui nesse jogo é um dos problemas que eu acredito no Blitz é que ele investe muito em meio campo, tem um ataque muito forte também, só que ele deixa a defesa muito aberta lá atrás. Então isso acaba deixando, abre espaço para os times marcarem gols em cima dele. E nessa, acabou tendo azar aí. Ele jogou com laterais, por acaso? Acho que não. Deixa eu verificar aqui. Acho que a lateral tava muito fraca também. Deixa eu ver. Não, Então, jogou com um goleiro de meia estrela, três zagueiros centrais, sendo que dois deles estavam avançados. Que assim, se ele dominou o meio campo por muito, ele não precisava, por exemplo, avançar com esses zagueiros, né? É, não, e esses zagueiros, na verdade, é que ele bota os meios dele como ofensivo e bota os zagueiros, que agora eu tô conferindo aqui, os dois zagueiros dele são meias de origem, eles devem ter muita armação aí, e ele bota sempre como ofensivo pra dar um gás no meio de campo também. Arriscou muito e acabou perdendo. É o famoso AOA, né? Eu faço AOA, mas eu garanto a defesa, né? Quando eu posso fazer o AOA. Preciso. O Marechal da sexta 9-4-2 derrotou o Aquarius também por 4-3. Esse jogo foi um pouco mais equilibrado nos setores. O Aquarius, na verdade, ele foi prejudicado pela perda de um meia por contusão e acabou tendo muito pouco domínio de meio campo e posse, só 51%. Como ele veio de 5-4-1, o ataque dele ficou fraquíssimo. E o Marechal foi ousado, veio de 3-4-3 e levou a melhor. Na sequência, o Marechal... Esse jogo eu não considero nem como se fosse uma zebra mesmo, porque o Marechal até fez mais red stats do que o Aquarius, o meio campo foi bem próximo aí um do outro, méritos pro Marechal mesmo, e aparentemente o Aquarius também não foi com muita força pra Copa em cima, acho que ele deve ter achado que levava fácil e acabou perdendo aí o jogo. É, ou foi se cuidar, né, porque ele tinha acabado, nós vamos comentar o que ele aprontou na rodada do Brasileiro daqui a pouco, né, mas talvez ele tenha gasto pilha no Brasileiro e faltou um pouquinho aí pra Copa, né, o Marechal, que é um dos dois representantes da sexta, ele vai pegar o Areia, ex-campeonato brasileiro, atualmente está na segunda 4. Né? O outro jogo, outra zebra, foi o Chelles, da quinta 1-3-3, derrotou o Gretão por 3-1. Como já disse, estamos realmente temendo pelo futuro do time do R. Diniz. Meu Deus do céu. O Chelles dominou muito fácil o meio campo. E não foi nem 3-1, não, foi 3-0 mesmo. Então não tem errado ainda por cima. Que beleza! Acontece. 3-0, corrigindo. Né? E o próximo adversário do Chelles é o Rob Schneider. E a última zebra aí, Verdão do Paraná, da sexta 1001, o outro representante da sexta, derrotou o Demolidor por 2-1. Não sei se você vai concordar comigo, Bruno, mas eu achei que esse teve mais, entre aspas, cara de randão. Ainda mais com o Verdão tendo ganhado aí de virada. O Demolidor, ele dominou meio campo e a posse com certa folga, 61% e 60% de posse. E nenhum dos ataques superou as defesas nos números de setores, né? Então, se fosse isso, eu acharia a vantagem penderia pro Demolidor ou pra ir pra prorrogação, pelo menos. Será que o fator casa foi tão preponderante nessa vitória do Verdão, ou foi randão mesmo? Ah, eu concordo com a sua primeira opinião, acho que foi um pouco de randão também, né, claro, sem tirar o mérito do Verdão do Paraná, aí, mas o Demolidor, ele fez mais red stats, fez 45 red stats a mais, o problema do Demolidor é igual no Campeonato Brasileiro também, que ele, no 4-5-1 dele, ele sempre acaba bombando muito um ataque lateral, mas o ataque central e o ataque do outro lado, que ele não tá atacando, ficam muito fracos, né? Pra você ter uma ideia, ele fez aqui brilhante no ataque direito, ruim no ataque central e péssimo no ataque esquerdo. Eu acho que essas notas aí de ataque muito baixas, quando acabam caindo a chance de gol por aquele lado, ele não converte. Ele pelo menos acertou o ataque, o lado do ataque? É, acabou, a gente pode dizer que ele, na verdade, deixa eu ver aqui, não. O Verdão fez defesa direita excelente, central excelente, esquerda brilhante, e o ataque direito dele foi brilhante contra uma defesa esquerda brilhante, acabou batendo no 0-0 aí, ataque e defesa. Esse detalhe poderia ter então favorecido o Demolidor se ele tivesse acertado ou se o Verdão tivesse errado o lado da defesa. Né? Agora o Verdão no Paraná vai pegar o Flamengo com do certeza. Arboador. Então vamos a isso, acho melhor a gente dar uma paradinha pra falar da oitava rodada, não sei se você vai falar da sétima rodada, né? Então vamos fechar o bloco, a gente volta falando do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro continua quente, muito quente. Bruno, você vai fazer algum comentário sobre a sétima rodada que você não chegou a comentar? Olha, a melhor coisa que eu tenho pra comentar da sétima rodada era que o Flamengo do Arpoador tinha assumido a liderança, tinha passado o Blitz e tava aí firme e forte. Tinha um jogo contra o Aquarius que ele poderia ter levado assim, mas infelizmente a alegria não durou muito. O Flamengo acabou perdendo o jogo pro Aquarius nessa oitava rodada e deu de novo a liderança pro Blitz. E o goleiro também passou ele. Agora agora o Flamengo caiu de primeiro para terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. É, o Aquarius realmente aprontou muito. Então vamos jogo a jogo, hein? Rubro de Ouro 3, Gretchen 0. O Rubro de Ouro e o Gretchen fizeram um bom jogo. Eu no começo do campeonato eu acreditava que o Rubro de Ouro era um dos que vinha aí forte pro título pela temporada passada que ele fez, mas aí parece que ele tem se recuperado nos últimos jogos, né? Ele estava na zona de rebaixamento até pouco tempo atrás e agora já assumiu de vez a quarta colocação do campeonato, né? As duas equipes vieram jogando no 3-5-2, o Rubro dominou o meio de campo, ele tem uma equipe bem balanceada, bonitinha assim, ele tem um bom meio de campo, uma boa defesa e um bom ataque, ele não é daqueles que joga mais para um lado e deixa para o outro. Enfim, acabou fazendo aí 3-0 e faço coro aí com você, volta Gretão! Né, senão o campeonato... Quer dizer, o campeonato já está muito emocionante. Se o Gretchen aí tivesse com força total, a gente teria muito mais aí, muito mais emoção. Então, outro jogo, então... Não, eu ia concordar com você mesmo, porque o Gretchen faz falta, assim, até pela tradição que ele tem, né? Pela tradição aí de tantos campeonatos brasileiros. Mas, pelo que está se desenhando agora no campeonato, acredito que ele é o favorito ao rebaixamento. Tá certo, então. Vamos ao jogo seguinte. Blitz 4, Rob Schneider. Com esse resultado, eu acho que fica bem claro assim as intenções de cada time pro Campeonato Brasileiro, né? Principalmente agora que o retorno começa a se desenhar melhor, tá claro aí que a grande disputa do título do CB vai ficar entre Blitz, Goleiros e Flamengo, e lá embaixo a disputa vai ser para não cair entre Demolidor, Gretão e Rob Schneider. E Rubro de Ouro e Aquarius, acredito que vão brigar entre si para ver quem fica na quarta colocação e escapa da repescagem e quem disputa a repescagem. O Blitz veio com aquela mesma estratégia que ele veio durante a Copa, que é bombar o meio de campo, bombar um pouco o ataque e esquecer completamente da defesa, mas deu certo. Deu certo, ele fez um colossal no meio de campo, dominou com 64% no primeiro tempo, 62% no segundo, e o Rob, mesmo com um ataque central fenomenal e os dois ataques laterais bom e excelente, acabou não conseguindo furar a defesa inadequada, fraca e ruim do Blitz. Que coisa. Só pra falar aqui que o Blitz veio no 3-4-3 com o clássico AOA dele, todo mundo no ataque, e o Schneider veio no 3-5-2 pra dar uma forçada a mais no meio. Certo. O jogo seguinte, Goleiros 3, Demolidor 2. Foi, acho que tá ficando bem claro também que o grande Goleiros tá fazendo a campanha que o meu glorioso Tricolor Paulista também tá fazendo no Campeonato Brasileiro, de verdade. Né? Quem no começo do campeonato não apostava nada pra ele, agora começa a se desenhar já como um dos favoritos ao título. O Goleiros tá chegando firme, e acho que essa é, se não me engano, a terceira ou quarta vitória dele seguida, consecutiva, e ele tá na segunda colocação agora, só 2 pontos do Blitz. Apenas 2 pontos separam ele do primeiro colocado, e eu ainda acho o Goleiros como o favorito ao título desse ano, né? Ele veio jogando aí no 3-4-3 também, pra forçar o ataque, e o Demolidor saiu no 4-5-1, com a defesa muito forte dele, e o Goleiros veio com uma defesa lateral bem forte, e um ataque lateral e outro ataque central também, e mas não teve chance mesmo. O goleiro saiu de 2-0, fez um gol, fez 2 gols. Os 2 gols do Demolidor, deixa eu só conferir aqui, mas se eu não me engano foram 2 gols de eventos especiais, porque acredito que em condições normais não sei se ele faria esses 2 gols. Foi um de pênalti, o outro de evento especial por alguma coisa que eu não vi aqui, mas não teve jeito. Aos 59 minutos do segundo tempo, né, 59 minutos de jogo, o Goleiros faz 3-2 e sacramenta mais 3 pontos na conta. Certo, podemos falar então da surpresa da rodada? Demorou, vamos lá. Aquarius Horda 1, Flamengo do Arpoador 0. O Aquarius, que na temporada passada foi o único time que ganhou do Goleiros e também foi um dos times que ganhou do Blitz dentro de casa, parece que o alçapão da Horda é a La Bombonera do Campeonato Brasileiro. Todos os times que vão jogar lá sofrem pra jogar lá. Ainda mais que domingo agora fez um sol de lascar no alçapão da Horda, tava todo mundo chamando ele de inferninho. E não teve pra ninguém, o Aquarius saiu jogando num 5-3-2 de pressão, né, com uma defesa central mágica, quase utópica, e o Flamengo do Arpoador veio com tudo pra cima, veio num 3-4-3, esperando, claro, com conseguir os 3 pontos. Ele dominou por 64% no primeiro tempo e 67% no segundo. Teve 3 chances de gol, as 3 pelo centro, só que contra aquela defesa muito forte do Aquarius, nenhuma dela entrou. E o Aquarius teve uma chance de um evento especial de velocidade, ainda mais no sol, evento especial de velocidade. Acabou fazendo um golzinho aos 10 minutos de jogo e o Flamengo do Arpoador não conseguiu fazer nada mais. Acabou perdendo os 3 pontos e também perdendo a primeira colocação para o Blitz. E a tabela com essa rodada ficou assim. O Blitz de segundo foi para primeiro com 18 pontos. O Goleiros de terceiro foi para segundo. E o Flamengo caiu da liderança para o terceiro lugar, ambos com 16 pontos. O Goleiros leva vantagem aí do saldo por ter sofrido um gol a menos. O Rubro de Ouro se mantém quarto com 11 pontos. O Aquarius, com essa vitória e aos outros resultados, fez uma subida incrível da lanterna para o quinto lugar com 9 pontos, e aí estão embolados com 7 pontos, Demolidor em sexto, Gretão em sétimo, e Rob Schneider em oitavo, o Gretchen caiu de quinto para sétimo, e o Schneider de sétimo para oitavo, Demolidor se manteve em sexto, leva vantagem em cima dos dois graças ao saldo. A nona rodada vai ser Flamengo do Arpoador e Rubro de Ouro, Gretão e Blitz, Demolidor e Aquarius, e Rob Schneider e Goleiro. Então a gente agora só nos resta falar da seleção, quando vai chegar o Mano Matheus para bater esse papo muito interessante. Quantos desencontros a gente esperando o Matheus. O Matheus chegou, só que o Bruno foi embora. Que ótimo, foi embora do Skype. Ele fugiu de medo. Não queria contar os podres dele, então deixa quieto, né? O cara fugiu, é isso aí. Dê o seu oi pra galera, Matheus. Boa noite, boa tarde, bom dia para todos. Não vou dizer saudações tricolores, porque ambos os tricolores do meu coração, o meu time Heidelberg e o meu Grêmio, perderam. Então, não tenho muito o que dizer. Mas é isso aí, vamos lá, vamos falar de seleção, vamos deixar divertido aí, e é com você, Vitor. Vamos só uns comentários rápidos aqui da situação atual, né? Tivemos uma vitória fácil contra o Uganda, como era esperado, né? Embora o placar tenha sido nem menos... tão esperado assim. Como assim? Não era esperado? Tudo bem, a gente esperar a goleada era demais, se bem que muita gente esperava a goleada, né? Mas a Uganda veio retrancada, 5-4-1 com pressão, mas a gente aí tirou o 3-0 esperado. A gente foi relativamente até ousado com 3-4-3, ataque pelo meio. Conte mais aí sobre o jogo, você disse que não era esperado, como assim? Não, realmente... E nós fomos para cima buscando um resultado goleada. Infelizmente só foram 3-0 por conta da confiança, que estava irrazoável. A Uganda veio bem fechada e o Bustamante fez o favor de ser expulso, né? Então aí acabou complicando um pouquinho também para fazer mais gols. Mas eu acho que o time está no lugar certo, agora subiu a confiança e parece que agora a gente vai com força aí para os próximos jogos. O Bustamante, ele obrigatoriamente vai ter que cumprir a suspensão no próximo jogo da seleção. Exatamente. É um grande desfalque porque, ao meu ver, ele é o melhor atacante da seleção, mas... Embora hajam muitas controvérsias, né? Sempre, o pessoal está sempre se degradando nos tópicos da seleção sobre os atacantes. Pelo que eu entendi, o Pedro tinha planejado uma substituição do Bustamante, porque tinha que entrar um determinado jogador. Por causa dessa expulsão, esse jogador não entrou. Só que eu não entendi direito qual o problema que foi gerado por esse jogador não ter entrado. O que aconteceu era simples. O Bustamante ia sair para dar o lugar. Até deixa eu dar uma olhada aqui pra ver quem era. Era o Gamarra. Que tem aqui no nosso... na programação. Era o Gamarra. O Gamarra que ia entrar pra que a gente pudesse conseguir aí a cota de jogos pra repatriar ele, pra poder treinar, continuar o treino dele, que o... Ah, tá, lembrei. O usuário gringo lá não tá treinando. Aí, como ele foi expulso, não aconteceu a substituição. Ainda bem que ele colocou a substituição em minutos diferentes, senão não ia acontecer nenhuma delas. Aí a gente ia já tá na roça. Bom, mas a rodada foi um tanto quanto esperada. A República Tcheca ganhou de Malta por 3-0. A Letônia, sei lá o que raio que é esse Letônia, Latvia, Letônia. Ganhou da Albânia. É, agora me deu um branco aqui, mas é isso aí. Ganhou da Albânia por 2-1. Brunei perdeu pra Malásia por 4-0. E nós ganhamos da Uganda por 3-0. Esperávamos mais, mas tá um bom resultado, visto que a obrigação era ganhar, né? Agora, para o grupo embolou, né? Vamos de certa forma, né? Vamos só falar pro pessoal. Tá com 15 pontos. Aí, Letônia está com 14, Malta com 11, Brasil com 9, Albânia com 8, Malásia 7, Brunei 3, Uganda nada, né? É bom que a República Tcheca deu uma segurada em Malta, agora só falta segurar a Letônia, né? Exatamente, esse é um jogo, vai ser o jogão da rodada. A Letônia vem aí, talvez, tentando alguma coisa. A República Tcheca, acho que não vai dar chances, né, pro azar. Mas eu creio que vai ser um jogo bem disputado. É, a gente pega a Brunei, a esperança aí é que dessa vez saiam mais gols do que o que aconteceu, por conta da nossa confiança que subiu. Tudo depende dos treinos também, né? A gente não tem tido uma sequência muito boa de treinos. A esperança é que passe pelo menos os 4 gols. Desde que não perca tá bom, desde que não empate tá bom também. A Albânia pega o Uganda, um jogo previsível em que a Albânia vai golear a Uganda, e a Malásia pega a Malta. Aí nesse jogo, Malásia e Malta, eu acredito que os malásios vão levar essa, por conta do tá jogando em casa, e enfim, estão com o espírito de equipe ligeiramente superior ao de Malta. E a confiança, como é que tá? E com isso, a confiança, se eu não me engano, tá igual, peraí. É, a confiança tá igual, ambos estão razoável. Então não deve sair muitos gols assim, não. Só se eles forçarem muito o ataque, mas acho que eles vão tentar forçar o meio para ganhar o jogo. Já depois a República Tcheca tem aí uma sequência com Uganda. Adivinha, né? Vai ser uns 10-0, mas tudo bem. A Albânia pega a Malta, Brunei pega a Letônia e a gente pega a Malásia. Né, mas já seria aí o começo dos 500, eu deixo para comentar no próximo podcast. Sim, já seria aí o retorno, né? Muito bem, Matheus, mais isso. Algum comentário a aí? A gente tem chance de acabar bem esse primeiro turno. A gente tá com o espírito de equipe bem alto, acho que, se não me engano, é o mais alto de todos. E até é bom não acontecer aquilo que você queria que acontecesse, que é que nem a tabela dos clubes, que vira invertido só, porque senão a gente ia ficar com o espírito de equipe acumulado sem poder recuperar depois. É bom que seja assim, quebrado mais pra frente, que a gente consegue dar uma jogada pra frente nesse espírito de equipe depois. E a gente termina com os dois jogos fáceis, né? Então, se a gente tiver uma sequência boa, dá pra garantir aí na Copa. Mas daí eu vou questionar você pelo seguinte: os últimos jogos são exatamente contra Uganda e Brunei, mas daí vai acabar a temporada, não vai resetar o espírito de equipe? É, ao que me parece, sim, mas tem um outro detalhe. Se a gente chegar pra Uganda e Brunei com espírito de equipe baixo, pela sequência, a gente vai pegar ali o quê? Vai pegar Malta, vai pegar Letônia. Então, se a gente chega com espírito de equipe baixo, a gente não corre risco de perder, entendeu? E a gente tem a chance de fazer um saldo, sim, e ganhar, sim, na diferença do saldo, de repente. Sim, que vai ser importante. Seria melhor do que simplesmente virar o turno e a gente acabar tendo que gastar, assim, por se dizer, o espírito de equipe, né? Entendi. Beleza, então. Só para chamar a atenção aqui de um dos tópicos interessantes que estão rolando na Brasil, não sei se vocês já comentaram aí, é a entrevista com o HT Johan, que é um dos caras que trabalha por trás ali no bastidor do Hat-Trick, é o CIO do Hat-Trick, né? E é muito interessante acompanhar esse tópico, até porque tá engraçado. Tem várias pessoas falando que a camisa tá cara e outros já falando pra ele se preparar que vai perder o time. É que essas palhaçadas me deram muita vergonha alheia, na verdade, né? Por isso que eu não comentei esse tópico. Eu ia esperar as respostas do Johan pra fazer qualquer comentário. Né? É verdade. É, mas é mais como um alerta, assim, só pro pessoal acompanhar mesmo, porque é bem interessante acompanhar esse tópico, né? Vale a pena. Com certeza. Você tem mais algum comentário? Algum outro tópico interessante? Ah, que eu me lembre, não. É, infelizmente, o Bruno não entrou, o Arthur também não tá podendo gravar agora, né? Pra ficar uma coisa mais dinâmica, mas é isso aí. Vocês já gravaram a parte engraçada? Não, não. A gente grava então daqui a pouquinho. Vamos falar das palhaçadas de sempre, né? O pessoal tá um pouco mais inspirado, mas só um pouco mais inspirado, né? Dois mimimis aqui. O Laface, da Quinta 162, ele disse o seguinte: vou fazer meu mimimi que não tem nada a ver com time. Finalmente achei um jogador que não está em um time Bolt com o nome do meu irmão. Ainda estou procurando o meu e o do meu pai. Mantei HTML pro dono que não me respondeu. Acho que não responderá. Pior que o jogador é um pereba com TSI 40. Sempre assim, né? Cara, nem quis explorar, ou seja, ele fez a pior coisa, que foi ignorar, né? Vai deixar o nosso pobre Laface na vontade. A pior sou eu, que não tenho. Eu simplesmente procuro o meu nome e simplesmente não tem, né? Então ele tá no lucro. Pelo menos ele pode acompanhar o jogador. Vou procurar depois alguém com o meu nome. O GM Darth Vader, do Corococó, da Quinta 148. Veja que fina ironia. Valeu, Robin Hood, também conhecido como Randão. Finalmente me achou na Quinta e já veio agir, e já tirar dos ricos para dar pros pobres. Joguei de pique contra o mesmo cidadão que havia ganhado de pique na casa dele, porém agora na minha casa. Resultado? Perdi 4 chances e ele fez na única que teve. Assim complica. Que beleza. Né, vamos. E aí, só pra terminar aí, um e-mail divertoso do Rickass Chachá, do Rictim, da segunda 1, né? Ele morrendo de rir, né? Ele comenta: recebi um agora, assim, né? De um fulano que não vai ter o nome revelado. Man, fiquei interessado nesse jogador aí. Também não vou revelar o nome do jogador pra não caracterizar anúncio. Tá pano pra manga. Exatamente. A resposta do Rickass: ah, vai fundo, que ele tá solteiro. Só que o cara... O cara veio com a réplica na ponta da língua. Pô, você é engraçadão. Mas não rouba o homem dos outros, não. Tuxê, que beleza. Tuxê. Eu já tinha lido, mas com a narração fica mais engraçado. Que bom. Bom, este é o final deste 14º episódio. Que pena que não pudemos reunir todo mundo. Mas o Bruno participou, o Matheus participou, o Arthur vai editar. Eu não vou ter trabalho nenhum com edição. Que maravilha. Eu fico muito feliz. Que beleza. Na verdade, vai ficar mal acostumado aí. Na verdade, eu só vou ter o trabalho de deixar o volume no jeito. Vou dar uma comprimidinha, que isso é relativamente rápido. Mas eu só vou fazer isso amanhã, porque tá um calor desgraçado. Já tá tarde. Que isso? Tá frio aqui em São Paulo, pô. Ah, frio pra caramba. Um frio de 37 graus. Ora bola. O senhor veio da onde? Do Amazonas? Pior que eu já morei lá. É, comparado a lá, realmente. Mas tá foda, velho. Tá muito ruim esse calor. Tá, vamos deixar de papinho. Vamos encerrar esta edição do podcast. Eu agradeço a você, Matheus. Agradeço ao Bruno, que já foi embora. Deixe para nós as suas palavras finais. Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Vamos acompanhar a seleção. Por favor, torçam pro meu time e amanhã acompanhem na TV o São Paulo sendo goleado pelo meu time no Olímpico. Como sempre, a gente goleia lá. E é isso aí. Espero que cada vez comentem mais. Se inspirem aí nos seus mimimis. E se não se inspirar também, é isso aí. É isso aí. Abraço a todos e fiquem com o Vitor. Esse foi o Matheus do Heidelberg. Eu sou o Vitor Araújo do Neiremagetes. Eu também vou ser Grêmio desde criancinha amanhã. Quer dizer, eu não sei. Quando, que dia que esse podcast vai sair. Aliás, é bom lembrar, estamos gravando na terça-feira, ou seja, talvez ele fique desatualizado na hora que ele sair, em questão da Copa do Brasil, né, mas até quinta-feira ele deve sair. Então, um abraço para todos vocês, obrigado pela audiência, pela paciência, fecham-se as cortinas e termina o espetáculo.